é dizer que as chuvas têm vindo realmente a causar alguns pontos, alguns problemas, e neste momento a situação em relação ao caudal do vale do Rio Alva, que subiu bastante, também a Ribeira de Tomares, e por isso neste momento, em termos mais dramáticos, é o que se passa neste momento na Praia Fluvial de Azul, com a água a chegar neste momento ao edifício que se encontra localizado ao café. Isto é, em pouco mais de meia hora, a água subiu mais de um metro. Isto quer dizer que as coisas não estão neste momento para melhorar. Também há uma situação na Estrada Nacional 230, esteve cortada durante uma hora, conseguiu que os nossos é da responsabilidade das Estradas de Portugal, mas os serviços de proteção civil da Câmara Municipal atuaram logo, conseguiram colocar uma via que está aberta neste momento, e neste momento encontram-se também já brigadas das infraestruturas de Portugal nesse local. Por isso, neste momento, encontra-se restabelecida a ligação à Avô. Também há queda de barreiras em Santo Ovaia, na zona dos Cortinhais, também na freguesia de Penalva de Alva e também nas Caldas de São Paulo, quedas de barreiras. Por outro lado, algumas quedas de barreiras entre pontas três entradas na estrada e aldeia das 10, mas que são de pequena monta e que também já estão a ser resolvidas. A Câmara Municipal, neste momento, o Coordenador de Proteção Civil, o Engenheiro José Carlos Marques, encontra-se neste momento a acompanhar todos os trabalhos, com uma equipe de 12 pessoas, que caso necessário teremos que reforçar, depende das condições climatéricas desta noite, mas também nós temos recebido do Centro Distrital das Operações alguns avisos, e parece-nos que as coisas poderão não vir a melhorar, por isso temos duas máquinas retroescavadoras também, e temos mais 5 viaturas no terreno, por isso estamos atentos e estamos a correr onde somos solicitados. E como eu disse, não sabemos até que ponto as condições climatéricas, mas dá-nos a impressão que elas não estão para melhorar, e por isso neste momento talvez a nossa preocupação maior seja realmente a Praia Fluvial de Avô, que se encontra já submersa, a maior parte está submersa neste momento, a Ilha do Picoto. Portanto, a Ilha do Picoto está então praticamente submersa, os estragos, os prejuízos deverão ser avultados, Presidente. Sim, não temos neste momento capacidade para adivinhar o que é que se passa por baixo da água, mas de qualquer maneira temos a certeza que haverá bastantes prejuízos, e por isso aguardemos até é que ver se realmente o caudal consegue baixar, para termos consciência amanhã de manhã e para fazermos o levantamento da situação. Como eu disse, basta ligarem para a Câmara Municipal quando qualquer município tiver conhecimento de algumas quedas de barreiras para sermos alertados. Os seus presidentes juntas também estão alertados para que a nossa equipe se desloque e que estamos disponíveis para reforçar, e inclusive até em empresas privadas recrutar máquinas se não é sucesso que tivermos não forem suficientes. Mas estaremos com os bombeiros voluntários, com as duas corporações legais da Beira e da Oliveira do Hospital, estamos atentos, como disse, para resolver os problemas que nos aparecem. E também estamos preparados, teoricamente, estamos preparados para darmos respostas através da Comissão de Proteção Civil do Concelho. Portanto, os maiores problemas verificam-se na zona do Val do Alva. No que respeita às margens do Rio Alvoco, há também registros de alguns problemas, ou é mais no Rio Alva? Não, é mais no Rio Alva. A subida, sobretudo o que se tem feito sentir, é sobretudo a subida do caudal do Rio Alva, que fez com que na Ilha do Picoto as águas subissem repentinamente. E quanto às populações, estão preocupadas? Qual é que é o sentimento? O sentimento é as populações percebem que o caso da Ilha de Picoto, muita gente a assistir de cima da ponte, e muita gente preocupada com os estragos que irão, com certeza, e os prejuízos que se vão causar. De qualquer maneira, até este momento, não temos a lamentar as vidas das pessoas são as mais importantes, é isso que nós temos a proteger, mas haverá também algumas casas com estas chuvas que apresentarão condições de habitabilidade diferentes, e também estamos atentos e estamos a seguir um caso ou outro.